Estamos na Nova Web Rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E prometo-vos o melhor do hard rock, do AOR, do Southern Rock. E para começar o programa de hoje, para começar o nosso Riff Service, temos a mítica voz de Paul Rodgers. Paul Rodgers, que fez carreira em bandas como Free, Bad Company, foi também companhão de route dos membros restantes dos Queen. E para vocês fica a balada belíssima, conquistadora, de Paul Rodgers. Another life, somewhere on the borders of Spain. I feel like I loved you in another life. Oh, how I love you again. searchlights. You could see us as we circled around. Down below us, you were screaming. I could hear the sound. I could see your arms reaching up to me. Like a demon, feel the madness running through the town. We were freedom from the moment that we hit the ground. And the wild man, he laid the thunder down. Do you remember me like I remember you? In a sea of pain, you keep shining E após Paul Rodgers, ficamos com o eterno vocalista dos The Who, Roger Daltrey, que conseguiu algum sucesso nos anos 80, em especial com esta música, Under a Raging Moon. E o nosso programa vai continuar com outra voz mítica, uma voz que passou pelos Deep Purple, que formou os Whitesnake. Obviamente que vos estou a falar de David Coverdale, aqui numa música que foi escrita por Billy Idol e por Hans Zimmer para o filme Os Dias de Tempestade, Days of Thunder, com Tom Cruise e Nicole Kidman. Para vocês, David Coverdale, The Last Note of Freedom. E após David Coverdale, ficamos com outra voz que também fez parte dos Deep Purple. Fez também parte de bandas como Trapeze, Black Sabbath, Black Country Communion, California Blues. Estou a falar de The Voice of Rock, a voz do rock, Glenn Hughes. E ficamos com a música Soul Mover. E o nosso programa, o nosso Riff Service, vai continuar para outra voz mítica, outra voz que fez história numa banda não tão conhecida, mas que os fãs do estilo apreciam, e até hoje a banda continua a lançar material novo. Estou a falar-vos dos Magnum. E vai aparecermos aqui Bob Catley com a música You Are My Star. Estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E o show tem que continuar. E após Bob Catley ficamos com Steve Perry, Stand Up Before It's Too Late. Steve Perry foi vocalista que transformou o som do Journey de uma banda de fusão que misturava jazz, rock, rock progressivo, hard rock, numa banda de AOR e hard rock que os levou ao estrelato. E a próxima sequência é aquilo que eu posso classificar como a sequência Damn Yankees. Para iniciar esta sequência temos Jack Blades. Jack Blades fez parte de bandas como Night Ranger, participou também nos TMG de Taku Matsumoto. E para vocês temos Jack Blades, Go Touch the Sky. Driving me crazy. Living colors of rainbow skies. após Jack Blades, ficamos com o seu companheiro de Damn Yankees, Tommy Shaw, com a música Girls With Guns. Além dos Damn Yankees, Tommy Shaw também fez sucesso nos Styx. E o próximo vocalista que vai ser apresentado é outro nome de enorme sucesso. E a música é uma pequenina surpresa que eu tenho para vocês. Ele foi vocalista de Van Halen, aliás, voltou a ser vocalista de Van Halen. Chama-se David Lee Roth e aqui contava com Dream Team, que contava com Steve Vai, Billy Sheehan e Greg Bissonette. Para vocês, Yankee Rose. Mas aqui eu resolvi escolher a versão em espanhol, já que David Lee Roth gravou o álbum Hit 'Em and Smile numa versão totalmente em espanhol, que se chamou Sonrisa Selvagem. Para vocês, David Lee Roth, Yankee Rose. Don't you hang your head, don't you give up yet, when current start. Como? Bueno, déjame nomás subir a la acera para echarle un ojo. Uy, qué bella. Me refiero a la Yankee Rose. Una rosa silvestre, salvaje, salvaje. E após David Lee Roth, ficamos com Dave Manichetti, Baby Blues. Dave Manichetti é o eterno vocalista e guitarrista dos INT. E o nosso Riff Service vai continuar. E a próxima sequência é aquilo que eu denominei a sequência Malmsteen, já que todos os vocalistas que vos vou apresentar em algum momento da sua carreira trabalharam com o guitarrista sueco. E para iniciar a sequência temos Graham Bonnet. Graham Bonnet trabalhou com Malmsteen nos Alcatraz. Nesta época, Malmsteen ainda era um iniciante na cena musical e Bonnet já era um vocalista consagrado, pois tinha passado pelos Rainbow. Para vocês, Graham Bonnet, Night Games. Pleasure in strange ways, and the lady in the library e após Graham Bonnet, ficamos com Jolene Turner, Bloodsucker. Jolene Turner ficou famoso em bandas como Rainbow, Fandango, Deep Purple e trabalhou com Yngwie Malmsteen no seu álbum Odyssey, que ainda hoje é um marco na carreira do guitarrista sueco. E após Jolene Turner ficamos com Jeff Scott Soto, Damage Control. Jeff Scott Soto foi o primeiro vocalista da banda solo de Yngwie Malmsteen. Jeff Scott Soto fez também parte dos Talisman, da banda de Axel Rudi Pell, dos Trans-Siberian Orchestra, do Journey, entre muitos outros. E o nosso Riff Service tem que continuar. E o próximo convidado é Jon Bon Jovi. Jon Bon Jovi, em 1990, lançou o álbum Blaze of Glory, banda sonora do filme Jovens Demais para Morrer, Jovens Pistoleiros no nome português, ou então Young Guns 2 no nome original. Neste álbum, Jon Bon Jovi contou com a colaboração de nomes como Elton John, Aldo Nova e Jeff Beck. Para vocês, Jon Bon Jovi, Justice in the Barrel. Save me, all my guess I can't complain. 'Cause what you get in life, you take it. You gotta hold on, make it last. They say good things come to those who wait, but it's life that goes so fast. And when there's just one rule you live by, each day you kiss the rising sun. When you live and die by the life we breathe in the mirror, overloaded gun that talked to me in my sleeping night. And a gun somewhere burning with my name. Chew on that. E após John Bon Jovi, ficamos com outro nome da era dourada do hard rock, com Sebastian Bach, com a sua música Love is a Bitch Slap, música que conta com a colaboração de Axl Rose, dos Guns N' Roses. Ah, deixem-me referir que Sebastian Bach é o ex-vocalista dos Skid Row. E o nosso Riff Service vai continuar e o próximo convidado é Ted Polley, vocalista dos Danger Danger, que aqui nos aparece com a música Handgame. Means nothing to you. pockets of his own. The job said they didn't need him. Just like sands running through. E após Ted Polley, ficamos com Kip Winger, How Far Will We Go? Kip Winger, famoso como vocalista e baixista do Zwinger, foi também baixista de Alice Cooper nos anos 80. E após Kip Winger, ficamos com Don Dokken, 1000 Miles Away, do primeiro álbum solo de Don Dokken, Up From Ashes, que contava com John Norum como guitarrista. Don Dokken, como devem imaginar, foi o vocalista, líder e chefe dos Dokken. E o nosso Riff Service tem que continuar. E vamos continuar com dois vocalistas da Era de Ouro, do Hard Rock. Um não teve assim tanto sucesso e o outro, a banda ainda conseguiu ter algum sucesso porque chegou na altura certa. Para começar a sequência temos Danny Vaughan, Healing Hands. Danny Vaughan é vocalista dos Taikito e foi também vocalista dos Wasted. Beneath these wheels to trouble fields far behind, with all the past cannot see you. I know I've always felt you, so I will follow you and believe. Yeah, I will follow you and believe. Someday I know you're coming back for me, for the one who loves you. Someday I know my heart and soul will be free from this pain they hold on to. I'm holding on to someday. In times of desperation, I'm gonna cry. E após Danny Vaughan, ficamos com Michael Sweet, Someday. Michael Sweet é o eterno vocalista do Striper. E o nosso riff service vai continuar, e os nomes que vão aparecer a seguir não são tão famosos como os que apareceram anteriormente no nosso riff service. Apesar disso, quem está dentro da cena do hard rock e do AOR, certeza que os vai conhecer. Para iniciar a próxima sequência, temos um vocalista que fez parte de bandas como The Storm, 707, Steel Breeze e Shooting Star. Estou a falar-vos do eterno concorrente a vocalista dos Journey, Kevin Chalfant. Para vocês, Kevin Chalfant, Love Changes Everything. Like winter becomes the spring. E após Kevin Chalfant, ficamos com o eterno vocalista dos House of Lords, James Christian, com a música Meet the Man. Terminamos a sequência com o vocalista dos Pink Cream 69, David Redman, com a música Wild in the City. E a próxima sequência vai iniciar-se com Overland, banda solo do vocalista Steve Overland, que fez fama, que fez carreira nos FM. Para vocês, Steve Overland, Breakaway. Steve, oh, I must have been a dream. Faster than the speed of light, going back to sleep tonight, we'll run like the wind. All those years of wasted time, living on a merry life, the world's closing in. Tonight, time to whistle down, who's calling to us now? Tonight is the time. Spread your wings and we can fly, imagination's running wild, these dreams are yours and mine. If we lose our way, E após Overland, ficamos com outro vocalista britânico, Gary Hughes, com a música Excalibur. Gary Hughes é o vocalista do Stan. E o nosso Riff Service aproxima-se rapidamente do seu final, mas ainda há algumas músicas, alguns vocalistas a serem mostrados e revelados. E para iniciar a próxima sequência, temos o ex-vocalista dos JD Dart, ex-vocalista do Charade, entre muitos e muitos outros projetos. Estou a falar-vos de Michael Borman, que aqui é apresentado com a música It's Only Physical. Thank you. E após o germânico Michael Gorman, ficamos com Philip Bardwell, In The Cut. Philip Bardwell ficou conhecido na cena do AOR, em bandas como AOR, Now, Places of Power, Radioactive, Unruly Child e também o projeto Liberty and Justice. E o nosso Riff Service vai continuar e o próximo nome é um nome mítico da história do hard rock. Vamos encontrar-nos com o vocalista e guitarrista dos Kiss, Paul Stanley, e a sua Every Time I See You Around. Remember when you said I was the only one? We'll watch the years go passing by. I never dreamed that with a love I thought had just begun, I'd ever hear you say goodbye. Yeah. após Paul Stanley, ficamos com Sebastian Gava, Derrame. Este vocalista argentino fez carreira em bandas cover de Kiss e em bandas como os Mafia e os Kefren. E vamos entrar agora na nossa última sequência do Riff Service. E para iniciá-la temos o vocalista Mark Sweeney, que foi vocalista dos Crystal Ball. E para vocês, Mark Sweeney, Don't Hold Back the Tears. e foi com Bailey, Dirty Little Secret, que finalizamos o Riff Service de hoje. Bailey é o projeto solo do vocalista Nigel Bailey dos Three Lions. E antes de Bailey ficamos com Michele Lupi Zevan com a música Stars, do vocalista Michele Lupi, que ficou conhecido nos Vision Divine e também no projeto Los Angeles. E iniciamos a sequência com Mark Sweeney, Don't Hold Back the Tears. Despeço-me de todos vocês com um grande abraço. Desejo-vos a todos uma ótima semana e que na próxima semana estejam aí desse lado a fazer-me companhia no nosso Riff Service. Estamos na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! It's over. You were with me.